Uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. Amém. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3. E o título da minha mensagem essa noite diz assim: quem recolocou Dilma Rousseff no poder? O povo brasileiro, o diabo ou Deus? E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, vamos pensar um pouquinho, né? A Dilma foi reeleita no domingo, hoje é quarta-feira, eleição mais apertada de toda a história do nosso país. A eleição de 2014 foi uma eleição histórica. Garantiram a reeleição de Dilma por volta de 3 milhões de votos. O nosso país tem 200 milhões de pessoas. Então 3 milhões de votos é uma porcentagem pequena, certo? Seria aí 1,5% dos votos. O que significa que quase 49% dos brasileiros votou contra a Dilma. Que é um recado bem claro de insatisfação popular. E vocês conhecem, né, que tem um grande debate político no nosso país em torno desse assunto. Agora, o debate político vai virar essa noite um debate bíblico. E nós vamos falar de três perspectivas diferentes: a perspectiva humana, a perspectiva satânica e a perspectiva divina. Sabe que Deus, o diabo e a humanidade, eles formam entre si um grupo de relações bem complicadas. Concordam comigo? Então, por exemplo, vamos ler Gênesis capítulo 3, o verso 1, e a Bíblia diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais da selva que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Em Gênesis 3, verso 1, a Bíblia apresenta Deus, a serpente, que o livro do Apocalipse vai explicar que é o diabo, e quem? A mulher, como representante ali da humanidade, Adão e Eva. No caso ali estava a pessoa de Eva. E é interessante que, se você estuda a Bíblia, a palavra de Deus atribui liberdade e responsabilidade tanto a Deus, quanto ao diabo, quanto à humanidade. O problema é quando a liberdade de um influencia sobre a liberdade do outro. Por exemplo, Deus, ele tem liberdade para criar o mundo, os anjos e as pessoas, sim ou não? Sim, Deus, ele tem essa liberdade. Agora, Deus pergunta para alguma criatura se ela quer ser criada ou não? Não, mesmo porque a criatura ia ter que existir antes de existir, para Deus poder perguntar para ela: ei, você quer existir? Interessante, não é? Então, assim, entenda, quem é que tem a liberdade de criar? É Deus, e ele não pergunta para as criaturas se elas querem ser criadas ou não. Então perceba, a liberdade de Deus influencia ou não nas liberdades das criaturas? Sim, e é uma relação meio complicada, né? É fato, essa é bem a realidade. Portanto, Deus cria o mundo pela sua livre e espontânea vontade. Agora, olha que interessante, a Bíblia diz que Deus cria seres perfeitos, mas com possibilidade de livremente escolherem o bem, que é a vontade ativa de Deus, ou escolherem o mal, que nós vamos chamar aqui a vontade permissiva de Deus. Deus quer o mal, sim ou não? Não. Não. Mas Deus permite o mal, sim ou não? Sim. Sim. Olha que questão complicada também, né? Então Deus, ele não quer o mal, mas ele permite o mal se a criatura assim escolher. E o que que acontece? A Bíblia diz que Satanás escolheu o mal. A Bíblia diz que o ser humano escolheu o mal e Deus permitiu. E agora nós temos uma relação extremamente complicada. Você tem agora o diabo, os demônios, os homens e as mulheres usando a sua liberdade para transgredir a vontade de Deus. E agora, através do pecado, existe uma tensão e uma contradição entre a vontade de Deus e a vontade das criaturas pecaminosas. Então, por exemplo, Deus quer o amor, Deus quer a fé, Deus quer a paz, Deus quer o perdão, Deus quer a pureza e etc. Deus quer as coisas boas. Mas o diabo, os demônios e a humanidade muitas vezes escolhem o ódio, a guerra, a mentira, a raiva, a descrença, a podridão, o mal. É verdade ou não é? Então essa é a realidade. E agora, irmãos, olha que situação interessante e olha que situação complicada. Deus quer uma coisa e o diabo e a humanidade pecadora querem outra coisa. E aqui começa a existir um problema sério entre Deus e as criaturas. E agora eu pergunto para você, quem é que vence nessa luta entre Deus e as criaturas? Essa é uma resposta complicada. Vamos abrir a Bíblia em Jó 42, verso 1. Um texto muito importante, muito interessante. Verso 1 e o verso 2 do capítulo 42 do livro de Jó. E olha só o que diz a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em meio à luta do bem e do mal, a vontade de Deus não pode ser frustrada. Deus é soberano. Mesmo que existam coisas que vão contra a vontade de Deus, através da liberdade das suas criaturas. E sabe que essa é uma discussão muito grande, muito ampla, que divide a igreja cristã. Você tem um ramo da igreja cristã, que a gente chama dos presbiterianos, calvinistas, reformados, que dão ênfase na soberania de Deus. Deus faz tudo, Deus pode tudo, Deus é o Senhor absoluto sobre tudo. E você tem na igreja cristã uma reação a essa postura, que são os arminianos, inclusive a igreja adventista é uma igreja arminiana, que dá ênfase em quê? Na liberdade do anjo, na liberdade do ser humano, que as criaturas têm então a sua liberdade e a sua responsabilidade. A gente não lança tudo nas costas de Deus. E essa é uma discussão muito grande entre a liberdade das criaturas e a soberania do Criador. E agora nós vamos pensar um pouquinho em algumas coisas a esse respeito, nessa discussão a partir da reeleição da Dilma Rousseff para ser a nossa presidente por mais 4 anos. E aí, quem é que foi que colocou a Dilma no poder? Foi o ser humano? Foi o capeta? Ou foi Deus? Como é que você responderia a essa pergunta? Bom, quem for filiado ao PT vai dizer que foi Deus. Quem for filiado ao PSDB vai dizer que foi o capeta. Concorda comigo ou não? Certo? Essa é a briga, né? E você, como é que você responderia a isso? Eu vou dar 3 perspectivas para você. Será que foi o ser humano, foi o diabo ou foi Deus que colocou ela no poder? Vamos começar falando da perspectiva humana. Deuteronômio 30, verso 19. E hoje nós vamos fazer um estudo amplo e profundo da palavra de Deus. Vamos ver se nós vamos sair com alguma conclusão daqui essa noite. Um tema muito interessante, muito atual, muito importante, e você tem que parar para pensar a esse respeito. E a Bíblia nos diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A palavra de Deus afirma claramente que o ser humano tem poder de escolha, poder para a vida ou para a morte, que são talvez as duas escolhas primordiais ou essenciais ou mais importantes da nossa vida. É a escolha pela perdição ou pela salvação. Essa é a escolha importante. Agora, essa escolha importante, radical e primordial, ela implica e simboliza que a gente também tem outras escolhas além desta. São escolhas menores, mas também são escolhas. Quem foi que escolheu a minha gravata essa noite? Alguém poderia dizer, a sua mulher. O problema é que eu não tenho mulher. Eu estava sozinho lá em casa. Quem foi que escolheu a gravata? Fui eu. Eu que escolhi, eu não tenho essa escolha. Eu podia ter escolhido a gravata verde, como eu escolhi. Podia ter escolhido uma gravata amarela, cor de rosa, azul, branca. Poderia ter escolhido vir sem gravata, porque eu tenho escolha. Ah, o que eu almocei hoje? Bom, hoje eu almocei uma maçã. Hoje eu almocei um miojo. Hoje eu almocei num buffet. Hoje eu almocei um almoço vegetariano. Hoje eu almocei um almoço com carne. Quem é que escolhe? Sou eu que escolho. Que roupa que eu visto? Que programa de TV eu assisto? Qual a rádio que eu ouço? Opa, tu tem escolha aí? Que rádio que tu ouve? Rádio Novo Tempo. Ok, mas quem quiser ouvir a Gaúcha também pode? Claro, quiser ouvir a Gaúcha também pode. Quiser ouvir a rádio da Universal também pode? Pode, se quiser ouvir, eu não vou obrigar você a não escolher. Com quem que eu vou casar? Quem é que escolhe? Bom, eu queria que fosse eu, mas a minha ex-namorada não quis. Aí o pastor chora, né? E clama ao Senhor. Mas enfim, um dia que eu conhecer uma que me escolha e eu puder escolher também, a gente escolhe e casa. São as escolhas da vida. E em quem eu voto para presidente? Quem é que escolhe? Sou eu mesmo que escolho. Concorda comigo? Não é simples assim? Por essa perspectiva, quem que colocou a Dilma no poder por mais 4 anos? O povo brasileiro. A maioria, né? A maioria dos eleitores escolheu a Dilma. Estamos pensando aqui que não houve fraude. Quem teria colocado a Dilma lá no poder? O povo brasileiro. A maioria do povo. Ok. Agora, será que tudo é tão simples? Não é tão simples assim. Veja bem, essa ideia que nós temos escolha, que nós temos livre-arbítrio, de fato é uma noção muito importante na Bíblia. Porém, existem questões importantes que a gente tem que pensar. Por um lado, o conceito de livre-arbítrio é muito importante para a gente entender, por exemplo, o pecado. Pecado é eu não poder mentir e tomar a decisão de mentir. Aí eu pequei. Correto? Se eu fosse obrigado a mentir, não seria pecado. Eu não poderia ser responsabilizado por eu conter a mentira. Por exemplo, o conceito do julgamento, o juízo final, só faz sentido porque a gente tem o quê? Escolha, e Deus vai julgar cada uma das nossas escolhas. E a partir do livre-arbítrio, a gente então sabe que isso tudo é muito importante. Porém, acontece um fato interessante. Você sabia que existem limites para o nosso livre-arbítrio? Olha só, Deus ele nos dá algumas escolhas, mas ele não nos dá todas as escolhas. Por exemplo, Deus me dá a escolha de vestir a gravata que eu quiser, mas Deus me deu a escolha de ser um ser humano com 4 braços? Não. Deus me fez como eu sou. Ó, ele me deu a vida, então eu sou um ser humano. Eu sou meio carequinho assim, alto, magrelo. Deus não me deu a escolha de não ficar careca. Deus não me deu a escolha de ter 4 braços. Deus não me deu várias escolhas, certo? Entretanto, ele me deu algumas. E agora? Será que a escolha pela presidente do nosso país é uma escolha que Deus nos deu ou que Deus não nos deu? Percebe a pergunta? E aí? Será que essa é uma escolha realmente nossa ou não? Eu queria conduzir vocês agora a dizer o seguinte. A visão puramente humana é parcial e incompleta e nós precisamos passar adiante. E agora eu vou falar para vocês sobre a perspectiva satânica. E agora nós vamos entender algo interessante. A Bíblia nos diz, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, e aqui tem algumas verdades muito interessantes para esse contexto que nós estamos então trabalhando. E a palavra de Deus diz assim, versos 24 a 26, e a Bíblia diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Irmãos, a Bíblia está dizendo que Satanás, ele prende algumas pessoas para que essas pessoas façam a vontade de quem? Dele. Então, quem sabe, algumas pessoas votaram na Dilma fazendo a vontade de Satanás. Já pensaram sobre isso? Poxa, e o pessoal do PSDB já começa a ficar animado, né? Olha, pastor, isso faz sentido. Isso é legal. Bacana essa ideia aí, né? Claro, aqui nós não vamos nos concentrar nessa ideia aí que Paulo diz para Timóteo para a gente não debater, porque a política causa muito debate, né? E não só a política, a religião também, né? E então, vamos escapar um pouco dessa história por enquanto e vamos entender. A Bíblia diz que o diabo torna as pessoas cativas para cumprirem a sua vontade. Então, às vezes, o ser humano está votando lá na Dilma achando que está fazendo a vontade dele mesmo, do próprio ser humano. Mas, na verdade, o diabo está conduzindo ele para votar numa pessoa, vamos pensar assim, que pode ser desonesta, que pode fazer mal ao país, porque o diabo quer ver a desgraça do país, concordam comigo? Interessante essa visão, não é? E, por exemplo, a Bíblia diz isso bem claramente. Por exemplo, João 8,44. Vós sois do diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida e mentiroso desde o princípio. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, às vezes, através do pecado, o ser humano cumpre a vontade do diabo. E é isso que a Bíblia diz. Eu queria ler um outro texto para vocês que mostra como que às vezes o diabo dá poder político para alguma pessoa ou para alguma entidade. E eu vou ler com vocês Apocalipse 13, versos 1 e 2, que é um texto muito interessante nessa direção. Olha só o que a Bíblia nos diz. Vi uma besta emergir do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca como leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então o diabo pode dar o poder político para alguém? Pode, ele dá o trono, ele dá o poder, ele dá a autoridade. Alguns poderiam dizer: se o texto dissesse que o dragão tem 9 dedos, eu saberia que o dragão é o Lula e a besta é a Dilma. Vocês concordam comigo ou não? O povo iria adorar essa história, né? Essa besta que sai do mar só pode ser a Dilma, né? Correto? A gente brinca, mas a coisa é séria, né? Agora vamos ler mais um texto da palavra do Senhor. Lucas 4, verso 6. Texto, talvez, o mais interessante aí dentro dessa sessão, da ideia de Satanás, então, dar o reino político àqueles que ele quiser. E a Bíblia diz assim: disse o diabo para Jesus, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Irmãos, olha que texto forte. A autoridade e a glória dos reinos deste mundo foram dadas ao diabo, e ele dá para quem? Para quem ele quiser. Se ele quiser dar para Dilma, ele dá? Dá. E se ele quiser dar para o Aécio? Dá. Bom, para quem ele quis dar esse ano? O diabo quis dar o Brasil para Dilma. Bom, essa é a implicação do que a gente está lendo, certo? Nessa perspectiva, quem foi que elegeu a Dilma? Foi Satanás. Caramba, pastor, que loucura! Alguns poderiam dizer: eu sabia que tinha coisa errada nessa eleição, né? Oh, mas foi o próprio capeta, essa mulher é do cão. Os crentes do PSDB gostam dessa interpretação. O povo do PSDB, esse pastor aí tá falando a verdade. Entretanto, irmãos, eu tenho uma última perspectiva para bagunçar tudo. É a perspectiva divina. Daniel capítulo 4, versículos 24 e 25. Texto muito interessante que vai dar um nó na cabeça de todo mundo agora, hein? Agora eu quero ver quem que vai sair vivo desse sermão, a começar por mim, né? Vamos ver se o pastor Ezequiel consegue sair dessa maluquice toda aqui, da doutrina bíblica a respeito desse assunto. E olha só o que a palavra de Deus diz. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto de quem? Do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer erva como aos bois. E serás molhado do orvalho do céu. E passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Quem que dá o reino para o homem? Deus é o Altíssimo. Olha que interessante. Agora vamos para um texto do Novo Testamento. Romanos capítulo 13, que provavelmente é um dos textos também mais interessantes a respeito da ideia do governo dentro da Bíblia, um texto de implicações profundas e sérias. E agora a palavra de Deus diz assim, do verso 1 até o verso 7. todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordem de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são para temer quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Irmãos, esse texto é fantástico. Nós poderíamos fazer uma pregação só sobre Romanos 13, versos 1 a 7, mas eu vou destacar aqui as frases do texto. Olha só: não há autoridade que não proceda de Deus. Depois ele diz: as autoridades que existem foram instituídas por ele, por Deus. Terceira frase: quem se opõe à autoridade resiste à ordem de Deus. Quarta frase: a autoridade é ministro de Deus. Quinta frase: é necessário se sujeitar à autoridade, é um dever da consciência. E sexta frase: pagai o que é devido ao governo. Se ele cobra imposto, pague imposto, porque é Deus que manda. Agora, questões muito interessantes e muito complicadas surgem a partir dessas relações. E eu vou logo para a questão mais difícil. Pastor, Deus é o responsável pelo que o homem e o diabo decidem? A gente viu claramente que o homem tem poder de escolha, certo? Então o ser humano faz o voto. A gente também viu que o diabo é dono dos reinos do mundo e coloca quem ele quer. Então ele faz o que ele quer. E agora a gente vê que, na verdade, quem instituiu os governantes foi quem? Foi Deus. Então Deus é quem está por detrás das escolhas dos homens e dos demônios e do diabo nesse caso. Você vê como a pergunta é difícil? O Altíssimo quis dar a república para a Dilma. O poder dela provém de Deus. Ela foi instituída por Deus. Quem se opõe a Dilma se opõe a Deus. Ela é ministro de Deus. Devemos nos sujeitar a Dilma e sustentar o governo da Dilma com impostos. Caramba, agora o povo do PSDB quer me matar. Concordam comigo? Agora o pessoal do PSDB tá bravo. Pastor, eu tava gostando tanto do teu sermão, pastor. Agora tu me fala essas coisas. Agora eu tô confuso. Agora eu estou perdido, pastor, e esse é um quadro muito tenebroso na mente de algumas pessoas. Por quê? Porque elas querem fugir da palavra de Deus. Elas julgam a palavra de Deus contraditória ou insuportável. Estão percebendo o problema? Agora, essa é só a introdução do problema, né? O sermão começa agora. É brincadeira, irmãos, nós já estamos no fim. Deixa eu dizer algumas coisas para você, para a gente solucionar alguns dos problemas que essa história toda causa. E eu vou dar para vocês algumas chaves de interpretação para vocês entenderem a verdade a respeito desse assunto. Quem foi que colocou a Dilma no poder? Foi o homem? Foi o diabo? Ou foi Deus? Primeira coisa de tudo, o diabo e o ser humano foram criados perfeitos e sem pecado. Portanto, a situação depois da queda, que é a situação agora de 2014, não pode descrever aquilo que seja a perfeita vontade de Deus. O que acontece no Brasil é a perfeita vontade de Deus? Não. Jesus nos ensinou a orar: faça-se a sua vontade assim na terra como no céu, justamente querendo dizer o seguinte: enquanto não se fizer a vontade de Deus plenamente na terra, ainda nós precisaremos orar ao Senhor e clamar a Ele. Então entenda, tudo o que acontece no governo da Dilma é da vontade de Deus? Não. Por quê? Porque a Dilma reina num mundo de pecado. Então essa é a primeira coisa. Mesmo que Deus queira ter colocado a Dilma no poder, e essa é a verdade, isso não quer dizer que Deus aprova tudo que a Dilma faz. E daqui a pouco isso vai ficar um pouquinho mais claro, ok? Mas esse é o primeiro ponto. Segunda questão, a participação de Deus não pode ser negada, a menos que quisermos negar a palavra de Deus e a soberania de Deus. Alguns tentam dizer o seguinte: Deus não tem nada a ver com essa história, Deus não colocou a Dilma no poder. Ok, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus coloca o governante, que é Ele que dá o reino a quem Ele quiser, e se você quiser negar, você está negando a palavra de Deus. Concorda comigo? Então a gente não pode negar que Deus quis que a Dilma fosse reeleita. Não importa se você se incomoda com isso. Alguns tentam usar aquele recurso de, não que Deus quis, mas que Deus fez o quê? Permitiu. Já ouviram falar sobre isso? Claro, num mundo que é um mundo de pecado, o mal faz parte daquilo que eu chamei no começo do sermão, a vontade permissiva de Deus. Deus não quer o mal, mas se a criatura escolher o mal, ele permite. Ok, então isso faz parte da resposta, porém não resolve todos os problemas. A Bíblia não diz que Deus permite o governante a governar. A Bíblia diz que Deus institui o governante que vai governar. É diferente. Que é Deus que coloca a pessoa no cargo de governante. É isso que a Bíblia diz. E nós não podemos negar o que a palavra do Senhor afirma. Terceira chave para a gente interpretar. A Bíblia nos promete novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? A justiça. E isso demonstra que esse mundo ainda não representa perfeitamente a vontade de Deus. E o quarto ponto. Nós precisamos comparar os governantes com as pessoas mais normais para a gente entender algumas coisas sobre esse assunto. Deus nos enviou ao mundo, sim ou não? Deus nos trouxe aqui para o mundo, para a vida? Deus deu a vida para nós, sim. Agora, a gente peca ou não peca? Todos nós pecamos, correto? Terceira pergunta, Deus aprova os nossos pecados? Não. Então entenda, Deus nos coloca no mundo, a gente peca estando no mundo, mas Deus não aprova o pecado. Com os governantes acontece da mesma forma. Deus coloca a pessoa no governo? Sim ou não? Sim. Sim. A pessoa que está no governo comete erros? Sim ou não? Sim. Deus aprova o erro das pessoas? Não. Está entendendo como funciona? Isso é muito importante. Por quê? Porque, de fato, Deus coloca governantes sobre as nações. E aí, o que, que acontece? Eles fazem o mensalão, faz desvio de dinheiro da Petrobras, compra de votos, desvio de dinheiro da saúde, desvio de dinheiro da educação, desvio de dinheiro em obras públicas, fraude, pecado, coisa errada. Acontece isso ou não acontece? E a gente fica um pouco com medo desse assunto, por isso a Bíblia diz que Deus coloca o governante vai pecar, então Deus quer o pecado? Não! Da mesma forma que Deus nos dá a vida, a gente peca, mas Deus não quer o pecado. Não fica claro para a gente entender dessa forma? A gente tem que entender uma outra coisa. Os erros nossos como pessoas têm consequências graves para as outras pessoas ao nosso redor? Sim. Às vezes, da forma como eu trato o meu filho ou a minha filha, eu posso causar um problema na vida futura dele, sim ou não? Sim. Sim. O governante também, um erro do governante pode ter uma implicação ruim sobre a vida dos outros? Claro, às vezes eles aumentam a taxa de juros e aumenta o valor da comida que você come. E às vezes o seu salário não aumenta tanto, e aí antes você podia comer 2 quilos de arroz por mês, agora tu pode comer 1 quilo de arroz por mês só. Tem consequência? Tem, sim, de fato. Entretanto, a Bíblia diz que Deus é poderoso para resolver os problemas que nós criamos como seres humanos ou que os governantes criam como governantes. Essa, irmãos, é a única forma de nós mantermos a visão da soberania de Deus, que é fundamental para termos esperança e fé no nosso futuro. Se você tem uma visão de que Deus queria que o Aécio fosse o novo presidente, mas o diabo foi tão forte que conseguiu botar essa besta da Dilma. Se você começa a desenvolver esse tipo de visão, você começa a perder a esperança, verdade ou não é? Parece que o diabo é mais forte que Deus. Então você tem que ter a noção de que sim, o governante comete erro, Deus não aprova esse erro, mas é Deus que reina sobre o nosso país, irmãos. É Deus que reina sobre as nossas vidas. Não é a Dilma, não seria o Aécio se Deus quisesse que ele tivesse sido eleito. Nunca é o ser humano que nos governa. Quem nos governa de verdade é o Senhor Jesus, irmão. Porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E quando a gente começa a trabalhar esse assunto, a gente fica um pouco confuso. E qual que é a resposta final? Deus permite a liberdade humana ser exercida. Deus permite que o diabo faça os seus planos e tenha uma certa liberdade também. Mas, acima do diabo e acima do ser humano, o Senhor reina e é Ele que dá a palavra final. E é Ele que salva, e é Ele que abençoa, e é Ele que dá a vida, e é Ele que dá a comida, e é Ele que dá o sustento, e é Ele que dá a casa. Minha casa, minha vida não vem de Dilma, vem do Senhor. É o Senhor que nos dá o lar. Bolsa Família, quem cuida da nossa família não é Dilma, quem cuida da nossa família é o Senhor. E ponto final, e nós temos que celebrar a vitória de Jesus como nosso rei na nossa vida, acima de qualquer Dilma, acima de qualquer rei, acima de qualquer governo nesse mundo. O meu apelo para você é que você comece a tratar esse assunto com a seriedade que esse assunto merece. Nós precisamos ser fiéis ao governo que Deus colocou, pagar os nossos impostos de forma correta, não nos rebelar contra o governo. Você pode criticar o governo? Pode, no sentido de criticar o pecado. Ok, roubar é errado? É errado, critique o roubo, tudo bem. Mas nunca contra a pessoa, nunca contra o cargo, e sim contra o pecado. Então, não combata a Dilma. Se você quiser combater, combata a corrupção. Então, seja você um não corrupto. Não fure fila, não roube, não minta, não deixe de pagar o imposto. É assim que você luta contra a corrupção. É na sua vida. Tá entendendo como que funciona? Não adianta ficar falando mal da Dilma por aí. A Bíblia diz assim, quem resiste ao governante, resiste à ordem de Deus. E tem muita gente por aí, irmãos, mais falando mal da Dilma do que combatendo o pecado. E vocês acham que se o Aécio entrasse, ele não ia pecar? Que bobagem, que ilusão! Nós não temos que ter ilusão com esse mundo, irmãos. Nós temos que confiar em Deus, porque Ele é o verdadeiro Rei acima de todas as coisas, amém? Louvado seja o Senhor por isso. O apelo dessa noite é que você volte para casa ponderando essas questões e sendo fiel ao governo e acima de tudo, sendo fiel a Deus, sendo um bom cidadão, sendo um bom cristão, apressando a grande vinda do Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar fazendo a oração final neste culto. Oremos. Deus eterno, maravilhoso e querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra nessa noite, Senhor. Nós estudamos um assunto sério, complicado, difícil, mas nós agradecemos porque o Espírito Santo tem nos guiado em toda a verdade, Senhor. Pai, venha nos guiar a cada dia, venha cuidar do nosso país, Senhor. Venha cuidar dessa inflação, venha cuidar dos pobres, venha cuidar da distribuição de renda, venha cuidar da saúde, da educação desse país. Venha, Pai, nos ajudar a vencer a corrupção, a mentira, a promiscuidade, a maldade que existe nesse país, no nosso coração e ajudar outros a vencer também, Senhor. Que o Senhor cuide da nossa família, da nossa alimentação, que o Senhor cuide do nosso futuro, que o Senhor seja o verdadeiro presidente desse país, Pai. Que o Senhor venha reinar sobre a nossa vida, a nossa família, e que o Senhor tome em suas mãos a nossa saúde, a nossa família, a nossa vida financeira e a nossa vida por completo, Pai. Leva-nos em paz para as nossas casas e nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém.